o jogo e começa mais uma prorrogação. Dama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama, negro drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura, negro dama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada, sente o drama, o preço, a cobrança, no amor e no ódio, o Prorrogação Deluxe. É bom que... Sabe o que é mais engraçado? Você faz essa abertura de Lúdica, não tá, né? Porque você sabe que a gente seria vetado se ele estivesse aqui. O quê? Eu ainda voto que quando ele estiver aqui tem que fazer Racistas Otários. É, não, é que eu só tô fazendo isso aqui porque eu lembrei do... Da música do anime Racionais. Então, cara, eu queria puxar uma doca aí logo depois que você terminou de cantar, mas eu não sei cantar em japonês. Mas aí eu puxei a única... Eu queria puxar Yu Yu Hakusho, pô. Aí eu puxei a única música que eu mais ou menos lembrava bem do Racionais, tá ligado? E aí foi essa que eu peguei. Porque, inclusive, eu gosto pra caralho de Racionais. Entendeu? E é um bagulho maneiro, mano. Acho que representa muito aí o que o Eero Marx queria ser. Que na verdade ele é branco, queria ser negro, enganou a gente por muito tempo, né? Talvez o ouvinte novo do Prorrogação não saiba disso, né, Craven? Mas no começo. O Eero Marx? É. No começo do Prorrogação, a gente acreditava que ele era negro. Sempre achei. Até que um dia a gente descobriu que ele era branco, não é? E tem isso num podcast, essa revelação. Né, mano? E era um otaquinho também, né? Um branco otaquinho, mano. Gordo. Né, mano? Esse era o Marx. Tá bom, já, né, Lucas? Tá bom. Aí, pra piorar, a gente descobriu que ele era jogador de LOL. Não, aí não. Exato. Branco, e curte um solo de guitarra com idosas. Não, cara, isso também não. Já fala aqui. Solo de guitarra não é comigo, cara. Solo de guitarra é com você, cara. Que? Eu sou guitarrista, realmente. Sou guitarra de verdade, né? Vários solos de guitarra. Vários solos de guitarra, né? Então é isso. Podcast Prorrogação. Tamo junto, tamo aqui. Todos unidos, Craig, Carlos, Seru. Então, acho que é isso. Podcast voltando ao normal. Até a final da Champions estaremos semanas sossegadas. Então, vamos embora. Vamos pro podcast. Bem, para começar a nossa sessão de notícias aqui do Prorrogação, nós pegamos algumas movimentações que aconteceram no mundo de esportes de duas figuras marcantes para dois clubes distintos, né? Um clube com e outro sem história, né? Um deles é o Flamengo, né? Que perde aí o zagueiro Wallace, que não só perde, mas pediu para sair, né? O Wallace pediu pra sair? Pediu pra sair do Flamengo. Pediu pra sair. A torcida odeia ele, né, velho? Pra caralho. Pra caralho, mano. Isso, é acho sério, que de, assim, de todos os jogadores, ele é o mais odiado, cara. Não, acho que no Brasil, né? Não é nem no... No Brasil. Questão... Não, tipo assim, em questão de uma torcida odiar um jogador, assim, ninguém odeia mais do que o Flamengo odeia o Wallace. É. Talvez. Sei lá, hein? Quem que acha? É engraçado quem que... Quem que você acha que conflita com o Wallace aí? Corinthians, um cara muito e o Pato. Odiado. Não, mas o Pato não joga mais no Corinthians, né? Um cara que joga no time. Ah, que ainda joga? Aí é... Tem o Lucão. Acho que não, né? É Lucão, Lucão, verdade. Boa, Lucão, boa. Lucão. Denis. Denis odiado também. Lucão é, e Denis. Os caras estão nessa vibe. Lucão, tem mais gente, Denis, tem mais gente. Se bem que a torcida do São Paulo odeia... É muito fácil odiar, né? Alguém... Muito, muito fácil de alguém. Mas assim, cara, assim, vocês que moram no Rio acompanham mais o futebol carioca. O Wallace é um zagueiro ruim? Cara, vamos por partes. É porque ele é muito gente boa, né, cara? Ele é muito gente boa. Ele é muito letrado. É, ele é muito gente boa, grava podcast, participa do MRG, doa livro pra criancinha. Daí, mano, eu esqueço que o cara é um jogador de futebol, que tem que ser cobrado pelo que joga, e acho que o cara é super legal, mano. Sim. Então, tipo assim, o que eu ia falar. Em comparação com outros zagueiros que são bons, tipo, em comparação com o próprio Juan, que é o colega dele de zaga, né? É muito mais fraco que o Juan, entendeu? Agora, se tu for comparar, existem zagueiros piores no Flamengo, entendeu? Que, por exemplo, César Martins é um zagueiro horroroso. Não, e ele é banco do Wallace. Só quero lembrar, esse César Martins, ele é ruim o suficiente pra tomar uns dribles do Riasco e sair perdido, sem mãe, por aí no meio do campo, cara. Esse lance é absurdo, cara. Cara, o Riasco baixou ali a perna do Garrincha. Ele não baixou o Garrincha, ele baixou a perna do Garrincha. Só isso que ele baixou. E com isso ele conseguiu quebrar 3 vezes a coluna do César Martins, tá ligado? Então é esse o nível do zagueiro reserva do Flamengo. E aí você, tipo assim, você jogar toda a comparação do Wallace, é que tipo assim, o Wallace, ele já vem falhando há algum tempo, tá ligado? Ele não é um zagueiro horrível, ele é um zagueiro mediano pra baixo. Ele, se ele estiver bem, ele joga no nível médio, tá ligado? O time acertadinho e tal, ele vai, entendeu? Só que ele vem num time como o Flamengo, que tem uma zaga hoje muito aberta, tipo, a zaga do Flamengo é totalmente exposta hoje, e ele vem falhando muito. Tipo assim, quando a torcida do Flamengo começou a pegar no pé dele, ele começou a falhar muito, um atrás do outro. E aí, tipo, e aí não tem como, tá ligado? Aí você piora tudo. Mas qual foi o último zagueiro realmente bom que o Flamengo teve? Ronaldo Angelim? É, deve ser. E ele nem era tão bom, viu? Ele era, tipo... Ronaldo Angelim, ele era... Tipo, a torcida gostava dele, mas não era um zagueiro bom, assim. Não, é por causa que o Ronaldo Angelim, por um bom tempo, era o melhor zagueiro que o Flamengo tinha. Porque o Flamengo tinha um Irineu... Tinha o Rodrigo Arroz. Nossa, até Rodrigo chegar Arroz, o Fábio não. Luciano. Rodrigo Arroz, nossa, cara. Rodrigo Arroz era uma merda. Eu nunca nem ouvi falar desse maluco, velho. Aí quando chegou o Fábio Luciano, aí o Ronaldo Angelim teve um parceiro de zaga bom. Mas com bons anos aí, como, porra, referência de zaga do Flamengo. Aí a galera gosta dele. Mas o ele foi campeão, ele é capitão do time 2009, né? Mas em 2000 e... Foi o quê? 2011, 2013, o Alex Silva não jogou lá? Tá dando esse jogo. Nossa, lá o Alex caralho, Silva, depois saiu de São Paulo, nunca mais fez nada também, né, velho? Mas, porra, Alex Silva e o Wallace, né, mano? Ruim. Cara, assim, Alex Silva não é um zagueiro bom, mano. Você tem a impressão que é, porque ele foi campeão com São Paulo, mas ele não é um zagueiro bom. É que o Miranda tava lá, né, mano? Não é. Sabe um cara que é um zagueiro bom e pouca gente dá valor? O Rodrigo do Vasco. É um zagueiro bom, cara. Cara, mas o Rodrigo dá muita raiva, velho. O Rodrigo é muito metido, velho. Porra, tipo mas assim, ele é bom, muito cara. Marrento, velho. Não, ele é bom zagueiro, não vou discutir com isso. Tipo assim, ele realmente é bom zagueiro, mas ele é tão marrento, que ele tem que pegar alguém pra frente e canetar ele mais 2-3 vezes, tá ligado? Só pra ele baixar a bola. Sim. É. Mas, cara, o Wallace saindo falando. Eu acho engraçado, porque o Wallace, tipo assim, tem esse bagulho dele ser odiado e ele era o capitão do Flamengo. Sim. E eu acho que isso também atrapalhou o Wallace, tá ligado? Porque você ser o capitão, você ser... Aí você vira referência dentro do Flamengo E aí você, tipo, não é um zagueiro tão bom, você é um zagueiro que depende de confiança e tudo mais e tal, e você não tem essa confiança, a torcida começa a pegar no teu pé e tal. Acho que é uma sequência de merda acontecendo pra ele, tá ligado? E aí, no final, acontece isso de ele querer sair. E ele não tem onda de capitão também, não era pra ser capitão ele. Ele é muito calmo, ele é muito, tipo... Não é muito capitão. Na verdade, eu coloquei a... Você vai colocar capitão em quem, cara? No Pará? Ah, no Pan, né? É. Pô, o Pará é mito, velho. Não fala isso não, velho. É um dos poucos laterais que eu conheço na minha vida que não sabem cruzar. Que isso, cara? Como que assim? Isso, cara? Você não assiste o Campeonato Brasileiro? O Pará é um... Mas isso, tem muito melhores que o Pará, tá ligado? Não! Eu lembro do Pará e do Alessandro. O Alessandro virou o Botafogo, o cara é fala, um, fala dos 20 times do Campeonato Brasileiro, um lateral que cruza bem. Quem? Para. Balão serve, não, balão serve. Então, balão, tipo assim... Eu tô falando assim, antigamente todo time, o lateral sabia cruzar. Outro dia, hoje em dia, ninguém sabe cruzar, mano. Cara, eu até entendo o que tu tá falando. Tá, mas é que o Pará, ele consegue ser pior que esses caras, velho. Não, tinha o carinha, tem o carinha do, da Chapecoense lá. O Apodi sabe correr, não sabe cruzar. Exatamente isso que eu falava, o Apodi sabia chutar, mano, pra algum lugar. Oh, mas o Bruno, ele dá um chapéu muito longo. Aí, você considera. Você viu que ele tentou chapelar no jogo, né? Tentou dar um chapéu. Quando? Cara, é engraçado. Eu lembro que quando o Bruno veio pro São Paulo, o Carlos comentou, e ele falou assim, é que vocês vão passar muita raiva, porque toda hora o Bruno vai querer deter um chapéu. E eu ri, eu achei engraçado, que eu falei, ah... Deve ser porque ele mete uns chapéus aqui e ali. Mas não, todo jogo é... Não é um, são várias vezes que ele faz isso, entendeu? Vários chapéus que ele tem. Cara, tem umas vezes, eu não sei se você tá ligado, né, Cruyff? Você tá ligado, você assiste o jogo de São Paulo. Ele pega a bola, ele estica, corre e ele dá uma levantada, tá ligado? Ele dá umas levantadas assim, cara. Eu não sei por que ele faz aquilo. Eu realmente mas não... onde é que a gente tava mesmo? No Wallace, né? Isso, o Wallace. É, no Wallace. Que sei lá, cara. É que eu não acompanho futebol carioca, então eu nunca sei, cara. Aliás, assim, eu acho o Flamengo um time esquecível, tá ligado? Você tá entendendo? Hoje em dia, é. Eu acho que o único time que não é esquecível no futebol carioca é o Vasco, pela zoeira. Porque, cara, o futebol carioca tá numa draga insuportável, tá ligado, mano? Tá. Nenhum time carioca consegue fazer uma boa campanha. E se faz uma boa campanha, no ano seguinte faz uma péssima campanha. Não tem uma regularidade, nunca. E eu vou te falar que, tipo assim, é engraçado porque, tipo, a maioria dos times cariocas, eles estão bem fudidos de grana, tá ligado? Eu até admito que acho que esse é um dos grandes problemas de jogo. Flamengo não tá, o Otávio, fudido de grana. E é exatamente isso que ia chegar, tipo, o Flamengo é um time que hoje tem lucro altíssimo. De receitas, vem se mantendo muito bem, daqui a pouco não vai ter mais dívida, vai conseguir alcançar várias questões de participação de comércio e tudo mais e tal, assim eles conseguem ter altos números e o time não se acerta, velho, de jeito nenhum, e é bizonho isso, porque tem bons jogadores, vamos falar sério, tipo o Mancuejo é muito bom jogador, Guerreiro. O Cuellar é muito bom jogador, o Ilharão, o próprio Guerreiro, né, gente? Sim. Então, tipo assim, são bons jogadores, o Juan é bom zagueiro. E o Gerson, aquela lateral esquerda, porra, baita revelação do Flamengo. Mesmo assim, velho, tipo, o time não encaixa, cara. Ah, Muricy. O Muricy não arranja o time. Mas não tem como. Essa contratação do Muricy eu achei muito errada, cara. Porque o Muricy, ele tinha voltado pro São Paulo naquela, pela história. E deu pra ver que o Muricy não é. Não tá dando mais. Ele tá tipo. É que ele abdicou do estilo de jogo com o qual ele foi, digamos. É. Qual ele foi glorificado, assim, tipo. Eu jogava no Muricy Ball, hoje ele joga no toque sem. Toque sem horizontalidade ball, né, cara? Eu lembro que. Eu lembro do Muricy jogando 3-5-2. Sim, 3-5-2. Bola parada e gol. Isso. E, cara, e ganhou pra caralho. Esse time do São Paulo jogou para porra, tá ligado? Óbvio que o time era muito superior, tá ligado? Não existe nem comparação daquele time com o atual. Não, os próprios times do Santos, o time do Fluminense também, que... Não, o time do Santos era uma tática bem tosca, tá ligado? Era 4-4 bola no Neymar resolve. Sim. Mas sabe o que é engraçado? Mas esse time do Santos era bom, viu, mano? Eu pegando aqui pra ver se tinha bom jogador. O Santos era muito bom, tá ligado? Mas teve uma época no Campeonato Brasileiro, depois que o time ganhou com a Libertadores, tá ligado? Que aí o Ganso se machucou fudidamente, o Wesley saiu. Tipo, depois desse time, tá ligado? Mas o... Que Zé Love era o capitão, era o atacante do Santos. Então, tipo, depois disso, o time do Santos virou literalmente isso. Bola no Neymar e o Neymar resolve. Já que estamos falando de contratação rapidão, posso dar uma bomba aqui, cara? Pode. Bomba. Botafogo anuncia retorno de Pimpão. Caralho! Atacante de 28 anos vai disputar a Série A pelo Glorioso. Você tá sabendo disso, Carlos? Já, a notícia saiu hoje de manhã. Ah, caralho. Você queria surpreender aqui. O mito Pimpão aí, mano. Não, agora sim. Ah, velho, Pimpão. Agora o Botafogo é campeão. Ah, que moleque. Pimpão. Cara, eu não falo nada porque eu desdenhei pra caralho da vinda do Kelvin. Eu não achei que ia ser... Mas o Kelvin não é um jogador ruim, cara. Não, o mas Kelvin... eu não achei que ia dar em alguma ele coisa. Ele é um coach ok, é um coach bacana, pá. Mas... mas ele tá jogando muito bem pelo São Paulo, o Kelvin. Muito bem mesmo. É... Tanto que, puta, o Michel Bastos vira e mexe cair na reserva por causa disso, né, mano? Aham. Uhum. Mas o... Eu acho que o bom do Kelvin, cara, é que ele aumenta a temperatura do jogo, cara. Aí eu vi essa vinda aí. Eu juro que eu esperei por algum momento. Eu falei, não, ele não vai fazer essa piada, com certeza. Cara, bem, vamos falar do Zlatan então, pra fechar o pacote. O Zlatan tá, oficializou a saída dele do Paris Saint-Germain. E... Sim, ah, mas tem que falar uma frase, se... Merci Zlatan? Não, a frase que ele postou no Twitter dele, que eu era entrei, assim... Eu entrei no PSG como rei e saí como... Como que era? Saí como... Eu saí como uma lenda. Lenda do quê, mano? Ah, cara, tipo assim, ele se tornou o maior artilheiro do PSG. Ele tem... Não, ele 152... é o maior jogador da história do PSG. É o maior jogador, cara, da história do PSG. Ele tem 132 jogos e 160 gols. Tá ligado? Cara, é muito gol. São 4 anos, 4 títulos franceses. A voz que você der mais 10 faltas pro Juninho Pernambucano, ele faz esses gols aí. Mas, cara, eu acho que assim... Só, cara, é 0.85 gol por partida, mano. É muito gol, velho. É bastante, bastante. Não chega nem perto do 1.2 do Romário, mas tá bem. É só pra escrotizar, né, mano? Não pode dar valor pro cara. Ah, mano, qual que era o problema, mano? Você não pagava pau pro... Não, eu acho ele... Eu acho que assim, eu acho que agora ele... Inclusive ele tá... Ele agora... É engraçado, porque teve um tempinho em que ele não tava bem, né? No PSG. Final da temporada passada, até o começo dessa, ele não tava bem, não marcava gol. E aí agora que ele saiu é quando ele voltou a ficar bem. Ele voltou a marcar gol, voltou a jogar melhor, tá ligado? Conseguiu a continuidade dele, né? Sem machucar, sem nada, né, mano? E, e finalmente agora ele tá bem. E tipo assim, quer não, o nível no qual o Ibrahimovic joga é alto bastante pra ser titular na maior parte dos times, tá ligado? Sim. Agora, a questão é, pra onde que ele vai agora? Cara, então, pelo que saiu uma notícia da ESPN nos Estados Unidos, dizem que o LA Galaxy fez proposta pra ele, ele pode aceitar. Porra, mano. Não ia pro Manchester United, cara? Eu ouvi que era Milan, cara. Também, engraçado. O Milan também quer se fuder legal, né, mano? Quer. O Ibrahimovic não adianta, cara. Se tu não colocar um time que vai servir bola pra ele, ele não vai fazer nada, mano. Sim. Ele é foda assim como atacante, mas não vai fazer nada. Sim. Não, e pro Milan não adianta nada também. O atacante. Mano, tipo, o Milan precisa começar tudo de novo, mano. Os caras precisam começar a comprar jogador ali. Tipo, por exemplo, assim, ó. Vi um cara, tá jogando pra caralho o campeonato francês, traz o cara. Começa a formar o time de novo, mano. Porque não vai ter jeito começar a fazer desse jeito, contratando Balotelli, esse tipo de coisa. E o Milan precisa começar de trás. Precisa pegar a defesa, tá ligado? O Milan sempre foi assim. O Milan nunca jogou bem sem defesa, tá ligado? Nunca, nunca. É karma, tá ligado? Se o Milan não tiver defesa, ele não joga. Ó, mas uma coisa aqui, ó, pergunta aí pra vocês. Alguém sabe quem é o segundo? O Ibrahimovic é o jogador que mais fez gols pelo PSG. Alguém sabe quem é o segundo? Não, Raí? Não, é o Pauleta, não é? Pauleta, grande Pauleta. Caralho, é. Pauleta é foda, né? E o Raí fica onde nessa lista? Ah, a diferença não, é muito tosca, tipo. Raí é a meia, né? É. A diferença é muito tosca, tipo assim, o Ibrahimovic tem 160 e o Pauleta deve ter uns 70. Não, não. Ó, o Ibrahimovic tem 100. Não, não? É grande a diferença, mas também não é tanto. O Ibrahimovic tem 151 gols, enquanto o Pauleta tem 109. Não, o Pauleta fez gol pra caralho também. Fez gol, sim. Ó, o Raí é o oitavo com 72 gols. E é o meia. É o meia. O Cavani tem mais gol que o Raí, viu? É triste isso, mas faz o quê? Mas o Cavani é atacante, mano. Mas eu sei, mas eu... Os maiores jogadores do PSG estão aí, mano. É Ibrahimovic, Raí, Pauleta, esses caras, né, mano? Porque o resto, mano... Mas, tipo assim, eu acho que é engraçado isso, porque o Ibrahimovic fala de sair como lenda, mas por mais que o Ibrahimovic seja um ótimo jogador e tudo mais... Todo esse período eu não consigo dar crédito nenhum pra um jogador do PSG, mano. É tipo assim, no PSG não tem como você dar crédito. O PSG é engraçado, né, mano? O PSG, ele sempre prometeu e nunca conseguiu cumprir nada, né? É engraçado isso. Tipo, até hoje, PSG não consegue. Venceu só a Liga. Liga Francesa não fez nada fora disso, nada. E você não consegue respeitar, né? Você não consegue dar valor pra isso. Porque, tipo assim, o Lyon você respeita. Você fala, porra, não, Lyon e tal. O PSG você fica... PSG. Tá ligado? Você não consegue dar valor pra porra do time, tá ligado? Não importa. Não importa o quanto eles gastem, quanto dinheiro. Não importa se eles vão contratar o Neymar, tá ligado? Tipo, não vai, cara. Não vai. O time do PSG não vai. Não, tipo assim, o Ibra saindo, é fato que eles vão torrar uma grana em alguém, né? Nossa, pra caralho. Até porque eles têm sobrando, né? Então, em algum lugar eles vão investir, né, mano? Quem sabe não é o Balotelli? Nossa senhora, é, com certeza. Com certeza, né, mano? É verdade. Eu acho que eles vão colocar o Davi Luiz no ataque. Eu acho que é isso. Possível. Acho que sai até melhor, viu, que na defesa. Né? Porque pelo menos no ataque é um erro que não compromete tanto o time, né? Não é verdade? Eu acho, concordo com você, mano. Eu apostaria nisso aí. Agora eu ver o que o Paris Saint-Germain vai fazer. É que assim, mano, Paris Saint-Germain, não sei. Vê pra onde vai o Ibra. Eu acho que ele ainda tem futebol pra jogar em alguns times grandes da Europa, tá ligado? Principalmente que tem uns times aí que estão precisando. Tem uns times que estão precisando, uns atacantes decentes, né? Então, eu queria que o PSG fizesse era pegar esses jogadores bons que eles têm, jogarem tudo em um time italiano, pá, e voltar a Itália ser grande de novo. Essa merda, pô, seria uma muito porra louco, nenhuma, né, mano? Cara. Toma no cu, PSG. Imagina. Traz, sei lá, o Di Maria pra Inter, o Thiago Silva volta pro Milan, coloca Marquinhos no Milan, sei lá, coloca Matuidi no Milan, ia ficar muito louco, né, velho? Nossa, ia ser do caralho, não ia, mano? Ia ser muito louco. Porra! Aí a gente ia ter uma Champions onde os times grandes que jogam mesmo. Não ia ter essas bosta de Manchester City decepcionando. Final, City, caralho, mano. É verdade, mano. Dá uma saudade da época que a Champions League tinha Porque, Inter, cara, Milan, o Milan. Engraçado, né, mano? O Milan... Não é de hoje que o Milan tem um time ruim. O Milan tem um time ruim já faz uns bons 5, 6 anos. E mesmo assim, desde que ele parou pra Champions, ele fez campanhas razoáveis na Champions, né? Mesmo com um time bem ruim. É história, não sei se vocês lembram. É a camisa, essa merda dessa camisa, mano. Camisa pesa, mano. Esse ditado de futebol que é 100% verdade, velho. Tipo assim, não importa. Cara, mas você percebe isso, né, Cruyff? Tem esses times, tipo o Milan... O Liverpool, esses times assim, cara. A Juventus também, quando cai em Champions, não consegue. Tipo, nunca é frustrante, nunca é uma decepção, né, mano? Não consegue. Tipo assim, não dá, é impossível. O jogador veste aquela camisa, ele não consegue ser uma bosta completa, tá ligado? Quando precisa. Ah, velho, é simples, é time grande, é time com camisa, com torcida, tá ligado? Que canta. A torcida ajuda. Faz diferença. A torcida ajuda, né, mano? É diferente de um time que a torcida fica batendo palminha, né, mano? Ah, velho, é muito diferente do que é a maioria dos times da Premier League hoje em dia, tá ligado? Tipo, por mais que a gente fale que o campeonato italiano hoje em dia é uma bosta, ele realmente é, mas O ambiente na Itália é um ambiente torcida, muito legal pra você jogar a bola. Tá ligado? Torcida é a melhor, mano. Torcida italiana é do caralho, velho. Os caras são meio loucos, mano. Lá, né, eu sei que o jogo do Bayern de Munique e Juventus, mano. Quando os caras fora de casa, aí tinha um pedaço da Juventus assim. Nossa, era. Putz, era um pedacinho da Juventus, era gritante a diferença pro resto do Bayern, tá ligado? Mas se bem que a torcida do Bayern também é a torcida que grita, né? Não tanto quanto o Borussia, mas é a torcida que ajuda. A torcida do Bayern é uma torcida que apoia, velho. Apoia. Aliás, na Alemanha é difícil ver uma torcida que não apoia. Achei que a maioria sempre apoiou. Não, a maioria das torcidas. Também, né? O nego chega lá mamadão, velho. Tá tocando qualquer coisa. Até porque, tipo assim, alemão você nunca sabe o que eles estão falando, né? Eles sempre estão xingando alguém. Exato. É tipo japonês, né, mano? Mas o Klopp, eu não tenho a impressão que ele tá xingando, mano. O Klopp, ele... O alemão, mas... O Klopp mais... é um cara legal, cara. Ele é muito carismático, o Klopp não é alemão, velho. O Klopp é o único alemão que tem cara de simpático, cara. Eu acho incrível. Cara, o Klopp é muito engraçado, ele no Liverpool, cara. Porque o Liverpool tá lá... Cara, e quando rola o Klopp, mano... Nossa, é muito da hora, cara. O Klopp ele tem um espírito, né, cara? Essa alma. E os caras que são da TV adoram sempre filmar ele, né, velho? Nos jogos do Liverpool. Já percebeu isso, mano? Sempre dá um close na cara dele. Porque ele vibra pra caralho. É engraçado, tá ligado? Pensa nisso. O Klopp, ele é um alemão que não parece alemão. E aí o Bayer foi lá e contratou um técnico que é mais cuzão que um alemão. É. Parabéns. É verdade. E agora o Hummels tá indo pra lá pra esse time merda aí. Você tá falando do Guardiola? Ou do... É, tá falando do Guardiola. Ah, tá. Guardiola. Não, Guardiola porque, é o novo técnico do Bayern, esqueci o nome dele, caralho, esqueci mesmo. O... Ai, caralho, Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti, ele tem a cara de ser gente fina, né, mano? Tem a cara de ser tio, sei lá, aquele tio gente boa, tá ligado? Não, mas sério, cara, compara o Klopp com o Joaquim Low, cara. Puta que pariu, mano. Compara o Joaquim Low, cara, ele parece que é um cara que ele tocava no Oasis, mano. Cara, eu não consigo prestar atenção no Joaquim Low, porque ele tá sempre tirando catota e aí... E come. É, tipo, é... E essa é a pior parte. Mas é um excelente treinador, mas mesmo assim fica difícil, né, mano? Eu não acho, viu? Eu discordo, eu não acho que ele é muito bom técnico, não, mas isso aí é uma opinião minha. Mas tem outro cara aqui, mano, alemão bizarro, como é que é o cara do Wolfsburg? Também lá. Tem uns caras nada a ver, velho. Os caras nada a ver. Mas de qualquer jeito, é isso. É, saídas, movimentações aí no futebol já acontecendo. Aproveitar a temporada chegando ao fim, muito ainda vai acontecer agora, daqui a pouco estaremos em pré-temporada, teremos muito movimento no mercado, mas vamos para a nossa próxima notícia. Gol! Esporte Interativo transmitirá torneio de CS GO, narrado por André Rene. Brincadeira, nossa. Só inventei. Eu acho que vai ser foda. Cara, seria justo. Larrado pelo André Rene, com certeza. Headshot! Gênio! No scope! Imagina. Fire in the hole! Cara. Vocês chegaram a ver um vídeo de muito tempo atrás do Double Hang Loose de pé, cara. Imagina o André Henrique gritando aquilo. é legal ver isso, porque CS é o verdadeiro esporte, né, mano? E eu acho da hora, porque, tipo assim, eu não sei se vocês estão ligados, mas o Brasil é fudidão no CS, né? Não, foi campeão mundial aí outro dia, pô. Então, o Brasil é fudidão no CS. Então, eu falei fudidão de ser foda. Então, eu até assisti a partida. Foi monstruosa. Porque não tem... é a partida do double kill com o pulando? Não, triple kill. Triple kill, no scope sniper com o cara pulando, assim, é um bagulho surreal. Caraca, cara. No scope sniper, caralho, velho, é muito surreal isso, cara. Não, os brasileiros são... Nossa, também é experiência, né, mano? É, velho, os caras fazem isso na realidade, porra. Não é, Eru? Você que manja aí do, do CS? Não, é, não tá é. Maluco, cara. O Eru joga LOL, velho. Já desistiu. Vai tomar no cu, é nóis CS, porra. Cara, esse puta, vídeo que você mandou é muito bom, Eru, na moral, velho. Você vê a diferença dos players do CS pros players do Crossfire, mano. Mano, acaba o jogo. Sempre quando acaba o jogo do CS, os caras comemoram e cumprimentam o time. Os caras do Crossfire, mano, começam a mandar hang lose pro time adversário, mostra o dedo do meio. É muito bom. É tipo assim, o CS é Champions League, Crossfire é a Libertadores, é isso. Exato. Crossfire. Aí, ó. O Crossfire tem double hang lose de pé, mano. É legal ver esses campeonatos, tipo, Point Blank, esses campeonatos de jogo de tiro, mas... Engraçado, cara, é que o vídeo é de 2013, mas, cara, o jogo parece que é de 2001, cara, que puta que pariu. É feio, né? O CSGO, pelo menos, é bonito, né, mano? Tá da hora o jogo já. Cara, é muito louco ele xingando os caras, velho. É muito louco. O cara começa a fazer um hang lose pro time, velho. Mano, é que é foda, mano. É que o brasileiro, mano, o brasileiro, velho. Mano, o brasileiro quando chega nos campeonatos, cara, não tem jeito, né, velho? Não tem jeito, cara. Não, mano. Não tem jeito. Bem, mas é isso. Teremos transmissão de CSGO pelo Esporte Interativo. Esperaremos André Henrique na narração. E vamos pra próxima notícia. Está! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Próxima notícia. Após queda de grade, polícia interdita Morumbi. Pra quem não assistiu e não ficou sabendo, no último jogo da Libertadores, do São Paulo, né, lá no Morumbi, o jogo que o São Paulo ganhou por 1-0, aconteceu de cair a grade, né, e algumas pessoas ficaram feridas. Né, isso no meio do jogo, logo depois do gol do Michel Bastos. Sim. O que eu achei muito engraçado, porque ele sai... É muito estranho, porque ele sai, ele tá mal contente. Porra, fez o gol, caralho. E aí, de repente, ele tá com uma puta cara de bosta, assim. Falei, por quê? Por quê? E aí, quando você vê, caralho! Agora eu entendi a cara de bosta. Caiu mó galera, mano. Caiu uma galera. 20 pessoas caíram. 20 pessoas... Tendo um fosso. É que assim, eu não sei se a galera... Não sei se o Carlos e o Eru, por exemplo, entendem como é que é o Morumbi, né? Que... Cara, é igual o Maracanã antigo. É. Não, acho que é um pouco diferente. É. Porque o Maracanã antigo, ele terminava... A arquibancada do lado do campo, ela terminava próxima do, tipo, numa altura pequena. O Morumbi é uma altura grande, cara. O Maracanã... Vou te falar, tipo assim, antes da reforma que acabou com a geral, assim, você tem a reforma que fez aquelas escadas azuis, aquelas cadeiras azuis até o final, e antes você tinha a geral, tá ligado? Na época que tinha a geral, a altura da geral pro fosso do Maracanã era de papo de 3 metros, quase 4. Caralho. Entendeu? Era pra nego não invadir. Então, se tu cair ali dentro, meu irmão, porra, era na queda do caralho, tá ligado? Então, tipo assim, eu tenho certeza que a altura que o Moral, que pelo que eu dei pra ver das imagens, tem ali da onde que o pessoal caiu até lá, é menor do que era o antigo Maracanã, tá ligado? Aí com as cadeiras, o que aconteceu? Quando teve as cadeiras das azuis, o Maracanã também subiu o nível do fosso. Que o fosso hoje não existe mais, tá? Pra avisar. É, mas o Maracanã nessa época subiu, tipo, ficou uma diferença de 1,5 metros, tá ligado? Aí a queda não era absurda, mas... A parada não é nem a altura, a parada é que rompeu o bagulho lá, né, mano? É, rompeu. Sim, tipo assim, o problema é que a galera foi caindo uma em cima da outra, né? Sim. O problema do que aconteceu no São Paulo mesmo foi essa quebra do bagulho, entendeu? Tipo assim, porque é foda, mano. Mas é foda, o fosso do Morumbi, ele é meio conhecido por dar merda às vezes. Mas tipo, o problema do fosso do Morumbi também é que ele tem função de drenagem, tá ligado? A drenagem de água do Morumbi é boa pra caralho, tá ligado? Mas, e aí tipo, eles não mexem nessa porra. Mas tem vários problemas, tipo assim, eu sou São Paulino, mas tem alguns problemas com o estádio do Morumbi, tá ligado? Que... Estádio antigo, né, velho? E tipo, mano, mas o meu maior problema é que ele é muito longe do gramado, mano. tipo, a torcida vai ficar longe do gramado. É muito longe. Só que ele, em compensação, ele é muito alto, velho. Sim. Ele é, eu acho que ele é mais, é um dos mais altos que tem. Ele é muito, tipo, íngreme, assim, cara. Então, a arquibancada de cima é legal de ver o jogo. O anel superior, sim, tá ligado? É legal, é bem legal mesmo. Eu nunca assisti embaixo, eu sempre assisti em cima. Sim. Todas as vezes que eu fui. É, e tipo assim, é legal, porque é bem alto, é tipo um palcão, assim, sabe? Mas o é foda porque eu geralmente procuro assistir jogo mais pra quina, ou às vezes até atrás do gol, porque a lateral, sei lá, cara. Porque eu gosto de assistir no meio, cara. Eu gosto de assistir na setor azul. Eu acho que é setor azul que é no meio. Sim. Faz tempo que eu não vou também. É, mas de qualquer forma, é isso, aconteceu. Tá certo, tem que interditar mesmo, resolver o problema e tudo mais. Espero que vocês deram uma olhada que o problema foi da que tava corroído já a parada, tá ligado? Então, porque foi. Mas isso é normal, cara. Isso vai acontecer, velho. Sinceramente, não tem muito o que fazer. Cara, o problema é que, assim, como tu falou, né? O estádio do Morumbi é um estádio muito antigo, então. Cara, assim, reformas em estádio antigo são piores, como o Lucas falou, vai aproximar o arquibancada da parada. Não tem como, porque a arquitetura não vai aguentar. É, então, o Morumbi tem um milhão de problemas, cara. Tipo assim, não tem como fazer uma reforma de aproximar do campo, porque do jeito que o estádio é feito, ele não é feito pra ter isso, sabe? Sim, tanto que o plano de reforma do Morumbi, ele é caro, mas tipo assim, até hoje isso nunca aconteceu. Prometeram e nunca começaram porque... Mas não tem como, é cara. Essa é minha opinião, tá ligado? Você vai fazer uma reforma no Morumbi. Tipo assim, o Morumbi é muito diferente pra mim do Maracanã. Que o Maracanã é derrubar patrimônio histórico e tudo mais e tal. Morumbi, cara, não é. Tipo assim, porra, normalmente já tu fazer reforma no local já é mais caro que você fazer um novo, tá ligado? Sim. Quase sempre é isso. E aí você vai pegar um estádio como o Morumbi, que era uma área que, pelo que eu conheço de São Paulo, é uma área nobre, que é uma área que também é bastante movimentada com carro e tudo mais e tal, né? Porque não tem chegada de metrô. E não tem acesso. O acesso é ruim. Não é um lugar bom de acesso. É. Né? Não tem estacionamento. E aí você vai pegar esse local, tá ligado? Tipo assim, você vai fazer reforma, como o Cry falou, não tem estacionamento mais e tal. Porra, meu irmão. Pra tu gastar isso tudo, bota abaixo o estádio do Morumbi, faz um novo, tá ligado? Deve gastar bem menos. E ela consegue fazer o estádio com estacionamento coberto, por baixo do estádio, esse tipo de coisa. Mas é difícil, cara. É difícil você apagar essa história do Morumbi, tá ligado? Botar o Morumbi abaixo, tá ligado? A dor no coração, cara. Eu entendo, cara. Eu vou falar seriamente. Entendo plenamente o que você tá falando, tá ligado? Só que, porra, velho. É questão de... É praticidade. Não, você tá certo. Gastos também. Porque tu fazer uma reforma. Fazer uma reforma no Morumbi hoje, tipo, eu chuto que o Morumbi deve ser mais caro do que o estádio do Corinthians se fazer uma reforma. Mas era. Uma reforma total, você disse? Não, assim. Ah, com certeza. Na verdade é o mesmo que ele já fez, né, cara? Tipo assim, já, o Morumbi. Assim, ele não é. Ele é um estádio antigo, mas. Se você for lá assistir um jogo, ele não é tipo, por exemplo, o estádio Arruda, ele não é o Castelão, não, tá ligado? Não, mas é que o Morumbi, ele tem, ele tipo assim, não, nunca foi... É um bom estádio. Não, Castelão não, desculpa, o... Caralho, esqueci o nome. Qual que é o nome do estádio de Santa Cruz, velho? O Arruda. É o Arruda, é. Mas o Morumbi, ele nunca teve uma reforma, dita, mas ele rola uns recapeamentos assim, tá ligado? Uns facelift toda hora, saca? Tipo assim, principalmente parte interna ali, o Museu do Morumbi, pá, se você vai lá, eles refazem essas partes, camarote e tal. Tipo assim, por exemplo, o Morumbi, ele tem a cadeirinha e tal, só que ele é preso no concreto. O Morumbi, ele não tem uma fachada, assim, tipo, a fachada, ele é muito alto, só que a fachada dele, assim, não é muito bem pintada, sabe? Já é um estádio de antigo, assim, cheio de concretão. Tá ligado? Sim. Mas pelo menos os... Acho complicado, assim, cara. Tipo, não. Assim, é claro que ele tem que melhorar a segurança e tal. Sempre ficar trocando essas barras de ferro, mas é complicado, tá ligado? É complicado. Sim. É difícil. Mas agora tá dando. Tá percebendo mais porque o São Paulo tá lotando estádio agora todo jogo. E aí tá complicando o bagulho, né, mano? A galera tá espremendo, né, velho? É, tá lotando todo jogo de Libertadores, pra falar a verdade, né? A gente só tá jogando Libertadores, né, mano? Porque é, o Aldax fez o favor, né, mano? Não, mas... Bem, é isso. É isso, Morumbi interditado. Vamos embora para nossa última notícia. Kore ga kimatta! Go! Eu nunca mais vi essa vinheta com os mesmos olhos, cara. Colega que mata. Tudo culpa de vocês, mano, com essas ideias ridículas. É, vamos lá. Artista japonesa faz caiaque em forma da sua própria vagina. Nossa. Hiro Marx. Não vou comentar isso, velho. Me recuso, mano. Hiro Marx? Não, cara, vocês não estão entendendo. O caiaque não é a primeira coisa que ela fez com a da vagina dela. Ela fez várias outras paradas. Ela vende capinha de celular em formato da vagina dela, cara. Mas qual a parada do formato, mano? Porque o dela é especial? Não. Não, cara, tipo assim, ela é artista plástica, tá ligado? Então ela resolveu usar a buceta dela como arte, tá ligado? Então, tipo assim, a notícia mesmo é que ela recebeu a multa, entendeu? Só que ela não recebeu a multa por ela ter usado a buceta dela como molde, tá ligado? Não é por isso. Ela recebeu a multa porque, além de ela usar essa porra, ela foi, por exemplo, uma gráfica e ela liberou os dados da buceta dela pra gráfica usar aleatoriamente. Então, entendeu? O processo é que, assim, o advogado entrou com recurso. Não era, desculpa interromper, mas não era essa da impressora 3D? Teve um caso aí, outro dia aí, foi mesmo no Japão também, então, só que foi com impressora 3D. Ela e era artista plástica, essa mesma mulher aí, cara. Então, essa mina, o que aconteceu? Ela conseguiu impedir a multa por causa do caiaque de buceta. Nossa. Mas porque eles consideraram que ela realmente fez como um projeto de arte. O que eles realmente agora estão tentando multar ela, e ainda não foi 100% aprovado isso aí, ela tá com recurso e tal, é porque ela liberou o molde 3D da buceta dela, entendeu? Esse que é o bagulho. Ela liberou o molde, e que também foi esse bagulho das impressoras que você falou, ela liberou esse molde 3D. E aí pra geral, entendeu? Pra todo mundo usar de molde, e é isso, tá ligado? Entendi. Ah, cara, no Japão pode ter caiaque nesse formato, cara, mas aqui só que tem sanduíche, velho. Nossa! Nossa! Sério, vamos... Só no Brasil tem sanduíche, cara. Não, vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. Vamos. Então bora falar de futebol mundial? Bora. Temos que comentar algumas coisinhas aí. Tá pra fechar todos os campeonatos agora? Agora é a última rodada, né? Não, já fechou todos, mano. Fechou? É porque numericamente falando, o espanhol não fechou, certo? Ah, não. Fechou. É que assim, nunca se sabe, né, mano? Fechou. Cara, o Roma fechou na Europa ainda são as Copas, tá ligado? Porque você vai ter Copa da Inglaterra, fechar, né? Qual que é a final da Copa da Inglaterra? Pô, nem até esqueci, mano. Manchester United e Crystal Palace. Nossa, Manchester... Caralho. É. Caralho, você acha que... Será que o Manchester United vai ter um título esse ano? Não, cara? Eu acho... Ou mano, não, né? Eu não duvido nada. Pode ser que nada. O Crystal Palace também ganhe, né? Eu não duvido nada desse tomar o cacete do Crystal Palace, mano. Duvido nada. Aí... O mais bacana de tudo é Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Olha o jogo. O replay, né? Vamos ver se... Mano, o Borussia tem que ganhar essa porra, mano. O Borussia tem que ganhar essa merda. Eu também concordo, o Borussia tem que passar por cima. Quer ver o Hummels vai jogar com o Mario Götze em 2013? Nossa. Cara. Tem esse jogo, aí tem mais qual? Juventus Milan. Nossa, Milan chegou no final, velho. Chegou, mas ele pegou uns matchups estranhos. Mas será que ele joga Euro, joga Euroleague daí? Se ele ganha... se ele joga, joga ali o Garoto. Porque mas também não vai ganhar do Juventus, né? O que, que eu tô pensando vai, também? Eu não sei porque de onde você tirou isso. Ele joga na Europa, aí o Milan, o último a última rodada do campeonato italiano é importante pro Milan, porque o Milan pode deve com a posição do mesmo, que tá em sexto, sem sétimo. Se ele chegar em sexto, é certeza que ele vai pro Liga Europa, porque, tipo assim, se o Milan não ganhar a Liga Europa, o local da Liga, a vaga da Liga Europa vai pro sexto local do campeonato italiano. Uhum. Então, pra se garantir, ele tem que chegar em sexto na Itália. Pra italiano, porque aí ele perdendo a final, mesmo assim ele tá garantido. Entendi. Tem, porque até porque, mano, mas a Itália é foda, mano, porque o Milan não vai ganhar, então... Ah, tem um campeonato que não fecharam direito ainda, que é o português. Ah, que liga, cara. E tá todo mundo... Pô, velho, o esporte pode ser campeão. Mas quem é líder não é o Benfica? É o Benfica tem um ponto então, na cara, frente do Sporting. O Sporting tava lá, porra, esse ano o Sporting vai ser campeão, é isso aí, vamos lá, Sporting. No final, velho, o Benfica passou, velho. Mano, mas... Qual a graça? Ô, sério. Ah, cara, depois do Ajax, não... Mano, mas Carlos, vamos ser honestos, assim, o Sporting e tal, o Benfica é bem melhor. Cara, pior que quem tá jogando mais nesse... rodadas é o Sporting, tá ligado? Isso que é... Ah, eu sei lá, mano. Ó, nas últimas rodadas, quem vem jogando melhor? Se você abrir o futebol português, os últimos 5 jogos o Benfica ganhou, os últimos 5 jogos o Sporting ganhou, cara. É capaz, ó, deixa eu ver aqui, ó. O Benfica joga... Ó, porra, o Benfica joga o último jogo, cara, contra o Nacional de Portugal aí, em casa, mano. Vai ser campeão, velho. É muito difícil. Eu concordo contigo. Mas, porra, seria meio mais legal o Sporting. Porra, vai ser campeão, mano. Vai. Não, cara, a campanha do esporte, olha que absurdo, mano. Olha como o campeonato. O futebol francês, pouca gente sabe, mas é o futebol mais monopolizado de todos da Europa. Sim. Pouca gente sabe disso. Porque, tirando Sport e Porto, só existem dois títulos que não são desses dois times, que é um do Braga, se não me engano, e o outro do. De qual time mesmo? Do Boa Vista, né? É, acho que é. É um do Braga e um Boa Vista, cada um tem um título e o resto são todos de Porto, Benfica e Sporting. O Sporting tem uma... Ó, pra você ter uma noção, véio, o Sporting tem uma campanha de 2 derrotas só e tá em segundo. 26 vitórias, 26 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Uma campanha linda, cara, e tá em segundo. Mas é porque é no campeonato português, né, mano? A discrepância é muito grande desses três times. Ó, 83,8% de aproveitamento. Não, sério, velho. Os times que estão, tipo, na zona de rebaixamento dos campeonatos franceses, cara, são muito ruins, cara. Deve ser muito ruim, velho. Porque, cara, Série A3 paulista isso aí, velho. Mas tanto que até tem um problema. Porque a gente fala, por exemplo, do campeonato espanhol, né? Mas a diferença, por exemplo, de dinheiro de um Porto, de um Benfica... Pros outros times, é de outro mundo, cara. É de outro mundo. A quantidade de dinheiro assim, que eles Porto, têm. Porto bem forte, vira mais três também. Só é a diferença muito grande. Pra você trazer jogador. É que. É, mas mesmo assim ele só consegue contratar sul-americano, né? Não, é mesmo assim, por exemplo, qual é o nome. Iago, qual é o nome do outro? Sei Felipe. Lá. O Felipe já tá contratado. É verdade, do Porto. É, mas o sei o lá. Jogador, o Porto é assim. Mas cara, futebol português, mano, é um descrédito também, velho. É um descrédito muito grande, cara. Que não. Cara, sério, de verdade, mano. Pode ter certeza que o Sport não vai ser campeão. O campeão vai ser o Benfica, velho. Infelizmente. Eu imagino também, cara. Se eu torço pro Sport, eu gosto da camisa deles. As camisas pra caralho. E o Sport tem bons jogadores, viu, mano? Aquele volante lá, William Carvalho, bom jogador. Ah, tem uma notícia do Sport. Money, que é o principal atacante do Sport. É o segundo artilheiro do campeonato. Parece que ele vai pro Leicester. Quem? Slimani. Slimani. Slimani. É S. É, Slimani, não é? É, Slimani. É. Ah, tá. Eu pensei que você ia falar que era o Barcos, mano. Não. E eu vou falar uma coisa. Barcos pode botar fogo. Esse, eu vou falar uma coisa. Esse Slimani, ele é jogador pro Leicester. Ele é atacante James Ward, assim, de atacantão físico, artilheiro, é isso, tá ligado? Ele é bem bom, viu? Ele é bem bom. Rápido. Ele é, e ele é bom mesmo, tá ligado? Tipo, eu acho que é uma boa... Eu, mano, o Leicester, mano, se eles estão olhando esse tipo de cara, e mano... E ele deve ser amigo do Mahrez também, né? Porque ele joga na seleção da Argélia. Joga, joga. Inclusive, ele tem mais gol na seleção da Argélia que o Mahrez. Acho que ele é o artilheiro atual da seleção da Argélia. Atual, não geral. É... E então... Basicamente é isso. Acabou os campeonatos mundiais praticamente, né? Agora a gente vai ficar esperando essa última decisão aí. Tem o português, tem o espanhol. Só pra fechar, só pra dizer que fechou, tá ligado? Que o resto mesmo... Vocês querem falar... É em outro bloco, mas querem falar expectativas sobre o Brasileirão? Vamos, não, então, eu ia virar pro outro bloco pra gente falar de liberta e tal e falar disso aí. Beleza. Beleza? Então vamos embora, vamos falar de futebol nacional e vamos. Então vamos falar um pouco de futebol nacional. Tá rolando a liberta, certo? E olha só, levando em consideração a desgraça nacional na Libertadores, né? Eu não tinha nenhuma esperança no Grêmio. De qualquer forma... Não, também o Grêmio pegou um time que é melhor que ele. Eu não acho que a eliminação do Grêmio assim, nossa, que eliminação. Não, não. O Corvão... Não, eu acho que o time assim, na questão do Grêmio, o Grêmio não jogou nada, foi todo passivo, dois jogos. Mas, como o Corvão falou, o time do São Lourenço. Do Rosário. Rosário, desculpa. E é um time muito bom, o jogo pro Atlético Nacional, eu vi ontem, que jogo bom. Dois times que sabem jogar bola, o São Lourenço teve parte dos jogos que dominou muito bem o Atlético Nacional. Isso porque o time do Atlético Nacional é um time bom. O time do Atlético Nacional é um dos candidatos a ganhar Libertadores. Sim. O time do... Ah, desse... do... Fala pra mim. Quê? Cara, eu esqueci qual é o nome do time. Qual time? Do que vem do Tô Game. Hã? Do que enfrentou o Grêmio. Rosário Central, então isso. É, ele tem dois moleques ali que são meio pontinhas assim, meio armadores. São muito bons, eu acho que são, o camisa 10 e o camisa acho que 20. Bons jogadores, nossa senhora. Cara, agora, assim, eu acho que essa parada de os brasileiros se darem mal na Libertadores é uma coisa meio programada também, né? Meio, né? Não, sério, mano, porque, tipo assim, se os times brasileiros passarem, de qualquer jeito, tu só vai poder chegar um na final, porque eles vão ter que se matar antes, velho. Eu acho isso muito escroto, cara. Eu acho que, tipo assim, é uma prova... Eu acho essa regra mais estúpida que existe. Porque é a prova pra mim da Conmebol que é assim, olha só, o futebol latino tá uma bosta, ele é ruim, se a gente deixar os brasileiros jogarem... livres, eles vão ganhar pra caralho e a gente não pode deixar isso acontecer, então vamos fazer eles se eliminarem até a morte pra sobrar só um, pra gente ter uma chance, porque é isso que acontece, tá ligado? E nos últimos anos, quer queira ou quer não, os brasileiros estão sempre chegando nas finais, tá ligado? Não, nos últimos anos tem isso, mas teve uma época que era só brasileiro, cara, na final depois que o São Paulo ganhou até o, acho que o título do Atlético Mineiro, só deu brasileiro, cara. Né? Só deu brasileiro, 2005 a 2013, só dava brasileiro todo ano, cara. Sim, e eu, os caras cagaram, inventaram a regra. Não, em 2009 foi o Estudiantes. Mas foi contra o Cruzeiro, né? Foi na final, tá falando de chegar na final, foi sim, não, sim, chega... não, mas todo ano chegava, por exemplo, teve dois do Inter, teve imenso. Uma vez que o Grêmio chegou, teve o Atlético Mineiro, o Santos, o Corinthians, o. Não, e Cruzeiro. Vamos lembrar que o primeiro título do São Paulo é contra o Atlético Paranaense, outro brasileiro, e o segundo, e logo um ano depois o São Paulo chega e perde pro Inter, né? Isso. Então, porque eles, então, eles mudaram a regra porque tava chegando. Não, é contra o Atlético Paranaense, né, na verdade. O título de São Paulo é? É contra o Atlético Paranaense. E sim, é... mas e depois no ano seguinte foi contra o Inter, né? Sim. Os finais brasileiros. E tava, só que tava fechando o brasileiro sempre. E aí eles resolveram mudar a regra porque eles ficaram com cagaço, tá ligado? E aí. Ó. É, rapidão. Tipo, desde que o. Ó, falando aqui o que eu tinha falado. Desde que o São Paulo foi campeão até o ano que o Atlético Mineiro foi campeão, durante todos os anos teve brasileiro na final. Todos os anos. Você vê? Entendeu? Isso porque hoje em dia eles obrigam a gente a se eliminar, né, mano? Sim. Se não fosse isso... Se não me engano, essa regra é de 2006. Sim, porque foi depois do São Paulo e Inter. Se eu não me engano. Mas hoje em dia nem mais chegando tá, né? Ah, mas é porque eles fazem a gente ter enfrentamento em quartas e oitavas, né, cara? Também, e é extra. Porque quer ou não, Atlético Mineiro e São Paulo agora, por exemplo, tá fechado. É foda, né, mano? Tipo, a gente fez um jogo merda, Atlético Mineiro e São Paulo. Foi um jogo merda. Foi um jogo horroroso, viu? Muito ruim. Mas. Se bem que a gente saiu com 1-0, mano. Cara, aceita, Craig. Aceita, você sabe. Não, que bom eu... resultado, cara, mas o jogo foi horrível, cara. Foi uma bosta, foi uma bosta. Mas, ô, Craig, vai falar pra mim. Vai falar pra mim que, tendo em vista o que tá acontecendo nessa Libertadores, que não tá surgindo uma esperança no seu coração. Não tá? Porra, porque tá surgindo pra mim e eu tô muito incomodado com isso, porque eu tenho quase certeza que eu vou ser decepcionado. Cara... Com silêncio. É porque tua declaração de... estar ainda impressionado com o time de São Paulo e esperançoso e não tal. É impressionado, é, cara, é quase baixa fúnebre. Já pensou o São Paulo chegar na final e o Lucão entrega? O Dennis entrega. O Dennis entrega. Caralho, mano. Cara, eu já falei, cara, eu adoro ser enganado pelo time de São Paulo. Adoro, cara, não confio mais, mano. Não confio mais. Ano passado, mesma coisa. Caralho, fez uma partida foda contra o Cruzeiro ano passado. Ganhou de 1-0, mas jogou bem pra caralho. Na segunda partida não jogou nada, perdeu nos pênaltis, o Lucão na zaga. Ah, mano, tá maluco. Mas, ô Craig, a minha esperança tá sendo no sabe espírito. Quando eu vou confiar no São Paulo? Quando tiver na final da Libertadores, faltando um minuto pra acabar o jogo e estiver ganhando. De 3-0. Não. 3-0, aí eu vou confiar. Mano, sério, mano, já perdi a confiança nesse time há muito tempo, mano. Todo ano é a mesma coisa, velho. Mas o que me dá esperança é que esse ano eu tô vendo São Paulo tretar, quebra pau. É, isso aí é verdade, tá tretando. Tá, tem gente morrendo em estádio, tem treta acontecendo. Mano, vai me dizer que isso não é sinal de um time campeão de Libertadores? Hein? Fala sério. Fala sério. É, não deveria, né? Estão seguindo os ritos. Estão seguindo a cartilha da Libertadores, não, né? Tá... Ô, Irmark, você que é o especialista na Libertadores, você não acha que o São Paulo tá fazendo jus a uma campanha de Libertadores esse ano? Tá muito bem. Tá matando. Ó, tá classificando. Ó, primeiro ponto. Tá batendo. Você tem que classificar em segundo lugar com chance de não classificar, que é um dos primeiros pontos importantes aí pra você fazer uma boa campanha de Libertadores. Sim. É, não, segundo, e você não pode ser somente em jogos. Segundo lugar, né? Você tem que ser dos piores em segundo lugar. Tem sim. Não, o ano passado o River foi o pior segundo lugar. Foi o pior segundo lugar. Depois você... Não, o São Lourenço foi campeão com um time ridículo também. Nossa, o São Lourenço foi campeão tranqueado o Botafogo no último jogo de 3-0 e ganhou. Sim. Então assim, aí você já vê. Tá rolando treta, gente morrendo, cara. E eu acho que São Paulo tá no esquema, velho. Porra, Rodrigo Caio é um jogo, saiu sangrando, velho. Michael no gol. Caralho, mano. Fala sério se isso não é time campeão de Libertadores. Caralho, mano. Goleiro expulso, Michael no Michael gol. Michael no gol. É melhor foi os memes logo depois, tipo, Michael no gol. Melhor goleiro que o São Paulo teve no campeonato inteiro. Pior que capaz de ter sido. É verdade, mano. É, foi mesmo, cara. Mas o Maicon, cara, o Maicon foi uma bênção divina, fala sério, hein? Aí eu vi outro meme. Maicon, melhor atacante, melhor meio-campo, melhor zagueiro e melhor goleiro do São Paulo. É que o Maicon só não pode ser melhor atacante porque a gente tem o Caleri hoje em dia, entendeu? Pô, mas era numa época que o Caleri tava. Ele passou uns jogos aí, você meteu gol, tá ligado? O Michael Thor metendo vários gols seguidos. Michael Thor, né, mano? Caralho. Mas eu vou falar, o time de São Paulo tá. Comparação com o ano passado, tá melhor, tá ligado? Tá melhor, mas mesmo assim, sei lá, cara. Sei lá, eu não. Cara, eu não sei. Tô, é aquele negócio que o cara fala, é ser enganado pelo São Paulo. São Paulo gosta de fazer isso. Mas eu esperava mais do Aguirre também, velho. É. O cara quis que o Atlético não jogasse nada, mano. O Atlético não. Cara, é um jogo assim, mano. Que se você assistir os melhores momentos, deve ter 50 segundos, velho. Juro pra você. Sim. Nem nada o jogo inteiro, não acontece nada, cara. Não, mas o Santos jogou. Quer dizer, o Atlético Mineiro jogou de um jeito. Assim, merdeiro. E tem três titular fora pra próxima partida, mano. Isso é bom. Três titular fora pra próxima partida, mano. Vai jogar com a estupidez, né, mano? Vai jogar com uma estupidez. Não, olha, eu acho que o Atlético ter três fora pra partida não é bom, não, porque isso dá mais esperança ainda. E quanto mais esperança, maior a chance de se decepcionar. Exato. Bom ponto, Eero Marques. Bom ponto. Bom ponto. Você pode ser bem inteligente. Então, peraí, então é bom. Então, peraí, é bom ou ruim os caras estarem. É ruim agora os caras estarem com três titulares. É ruim. Agora é ruim. Que está dando fudeu, mais esperança. Fudeu agora. Fudeu. Os caras estão com alguns a menos, tá ligado? Fudeu muito, mano. Vai saber, mano. Mas o resto da Libertadores eu vou falar. Eu ainda acho que. Existe uma probabilidade, assim, gigantesca do campeão da Libertadores estar saindo aí do jogo Atlético e Rosário. Também acho. Eu acho que é dali. Porque, sério, os outros... Me desculpa. O Boca é um time muito ruim, jogando porra nenhuma. O resto do time... O time que ganhou do Corinthians eu não acho bom. Eu falo pra todo mundo, foi incompetência do Corinthians. Era pra ter ganho aquela merda daquele jogo, tá ligado? Ah, vocês viram hoje que o Oswaldo do Boca foi... Tirou contrato, o Boca? Que rescindiu? Contrato do Oswaldo. O Oswaldo era aquele cara que jogava na Inter de Milão? É, ele mesmo jogou. Ele mesmo, o cara é ruim, velho. Ele era o atacante principal do. Aí é muito engraçado, disseram que ele tretou com o técnico, dois, ele foi visto vestiário. Aí três, ele saiu peladão assim, pra enquanto as câmeras estavam gravando o diário, tá ligado? Mano, mas esse bagulho do Boca, não é só o Oswaldo e tal, mas o Tevez deu uma entrevista falando que tava uma merda, que ele não sabe por que que ele veio, que ele só veio porque ele ama o Boca, porque... Mas, mano, o Boca, velho, quando tá pior é que tá melhor, velho. Boca é tipo a seleção da Itália na Copa do Mundo, tá ligado? Exato. Se não tiver treta... Quando você acha que não vai, vai. Caralho, mano, se esse time do Boca Juniors chegar na final, velho... Por exemplo, mano, o River Plate é um time que é campeão normalmente com bons times. O time do ano passado não era aquelas coisas, mas também não era um time ok, era um time bom jogador e tal. Agora, o Boca, mano, já ganhou com um time bem ruim, viu? Verdade. A cena do Boca é tipo assim, tem um time meio bosta e tem um cara jogando bola pra caralho. Essa é a sinal do... Cara, aquele time que foi vice contra o Corinthians era muito ruim, cara. Era muito ruim. Era horroroso aquele time. Aquele time era bosta. Não, aquele time era muito ruim. Foi bosta. Aquela Libertadores foi... Se o Corinthians ganhar, bosta, né, mano? Não é possível. É, o Corinthians ganhar, ele tem que ser... O Paulinho sendo craque, velho. Mano, o Paulinho shake. É tomar no cu, mano. Romarinho. O Yaya Churre brasileiro. O Romarinho metendo gol, né, mano? Mano, o Romarinho. Foi o Verão que discutiu aquele texto do maluco dizendo por que o Paulinho era melhor que o Ratiuri, para Deus. É, a gente. Não, eu consegui o texto do Tyson, pô. Foi eu que peguei o texto. Caraca, Cara, foi um resistência genial. Mano, esses textos são coisa linda de Deus, cara, sério mesmo. E não é de um cara assim aleatório, mano, é do Sormani, velho, um cara famoso, velho. Que fala bastante merda. Jornalista renomado. Mano, só digo uma. Até aí o Crack Neto também, né? Crack Neto. Não, o Crack Neto é jornalista, né? O Crack Neto é um craque. Renato Neto. O cara que se auto-intitula Crack, segundo o Felipe Melo. Mas o Neto, ele se auto-intitula Crack, mano. O Neto, mas é verdade, o Neto é um cara que nunca ganhou nada na carreira. Ganhou um campeonato brasileiro no Corinthians, nunca foi convocado pra seleção. Não, não. Mano, quantas faltas você ensinou o Messi a bater, cara? Vai, o Neto ensinou, vai se fuder, cara. O Neto é foda. Por que o Neto ensinou o Messi a bater falta, mano? Você tá louco, velho. Não, na transmissão, porra. Na transmissão, ele realmente falou isso. Quantas vezes você já falou que o Guerreiro é melhor que... Que o Van Persie. Pô, quantas vezes você já fez isso, cara? Porra, né? Quantas vezes você já falou que o Corinthians não teme o Barcelona? Ele falou que o Rogério Ceni devia ser convocado no ano passado pra seleção brasileira, que ele é o melhor goleiro. Porque ele é um. E qual que é o argumento? Porque ele é um grande pai de família. Exato. Que inclusive separou da esposa, tá traindo ela. Não, mas esse argumento. Sou amigo do Rogério Ceni, grande pai de família. Acho que merece ser convocado pra seleção. Olha aí, Dunga, olha aí, Dunga. Olha um baita de jogador. Diga-se de passagem. Neto é tipo, o argumento do Neto é tipo os argumentos pra você votar pró ou contra impeachment, tá ligado? Lá dos nossos lindos treinadores. É igualzinho. Os argumentos dessa galera, né, mano? Pelo amor de Deus, velho. Não, mas não vamos falar disso aí, cara. Porque isso eu falo disso só que eu não quero rir de novo. Yes. Mano, você foi show de horrores total, velho. Tinha jogo lá que mal sabia conjugar um verbo. Ou, minha tia voltou do Canadá e ela tá passando um tempo aqui, em casa. E aí ela falou que lá, quando tava rolando isso, ela tava fazendo o curso lá, que todo mundo que tem residência permanente tem direito a um curso de imigrante e tal, né? E aí ela tava fazendo o curso lá e a professora falou que quando acontecem essas coisas, ela pediu pra ela explicar pra sala o que tava acontecendo no Brasil, mano. E a minha tia falou que ela não sabia explicar, porque não dava. Mas aí fica a pergunta, a sua tia conhece a Luísa, que foi pro Canadá? Não. Não, Crave, não conhece. E o Isinobre? Não conhece também. E o PRKS2? Não, não é. Caralho, o Leon e a Nilce. É isso agora. Conhece, deve conhecer, o Leon e a Nilce conhece. Agora, a tia do Lucas agora é o Treta Nilce. O Treta Nilce. Caralho, mano, vou comentar dessas porra não. Mas então, o Krovy tinha falado, vamos comentar aqui. O brasileiro não tá pra começar, certo? Certo. E quais são as perspectivas pra esse campeonato brasileiro? Botafogo rebaixado. Nossa, eu ia falar do Botafogo. Sim. Agora, mas eu ia falar que o Botafogo ia ser campeão. Nossa! Com o Pimpão, né? Pimpão voltou, né, mano? Pimpão voltou, vai ser campeão. Dali, o Pimpão voltou. Caralho, mano. Eu tava apostando no Santa Cruz, né, mano? Quem que você acha? Quem que vai ser o G4 da Libertadores? G4 ali. Difícil, velho. Porra, difícil pra caralho. Tipo, vai... No, o brasileiro você nunca sabe, né, mano? Nunca. Não, o brasileiro pode ser qualquer coisa, o problema é esse. Quer ver, mano? É, tipo, por assim, exemplo, quando o time encaixa, velho. Por exemplo, quando fizeram essa pergunta da Premier League, eu falei, Leicester, campeão, garantido. Agora o brasileiro é complicado, cara. Não é? Cara. Eu acho que fica em... Vocês querem cravar agora, avaliando quantos cravar, pontos pro bolão? Cravar, quantos cravar. Pontos cravando, hein? Hein, Cor? Você que é o dono da regra do bolão. Hã? O Cor que é o dono. Ó, vamos fazer a seguinte... Então, se você... Essa regra não tinha entrado ainda, mas vamos lá. Se você... Se o cara cravar o G4... Porra, eu não sei o que ganha. Acho que ganhar o bolão é muito, né, cara? Porque é capaz o cara cravar, né? Sim. Cara, o time cara, se repete, lá, mano. Dá ponto, sei lá. Tipo, acertou que o time tá no G4, um ponto. Cravou a posição 3 e vai. Não, cravou não. Tem que ser exatamente que no G4 ganhou. Tem que ganhar mais ponto que um. Ó, oh, 25% a mais da sua pontuação, pode ser? 25, no fim do ano? 25%? É. Não, porra. Mas tem que cravar tudo. Cravar tudo. Cravar tudo. Cravar tudo. Sim. Mas e se acertar? Ó, se cravar tudo, 25%. Se acertar todos, mas em posições desordenadas? Mais 10%. 10%. Beleza. Fechado? Fechado. Acho que é justo, né? Justo, valeu. Pô, cara, galera... mas nada daqueles números toscos não, tá, Lucas? Tipo, 82 barra raiz quadrada de 24 derivado ao quadrado. Porra, que inferno aquilo, cara. Vamos lá, quarta posição. Quem você acha que fica? Quarta posição. Quarta posição? Arsenal. Ah, não tá nesse campeonato. Caralho, cara, essa foi boa, parabéns. Eu não resisti. Cara, essa foi genial. Quarto colocado, caralho. Esse ano eu acho que o quarto colocado fica... Ah, puta, é difícil, né, mano? Internacional. O pior é que de baixo pra cima é mais difícil que de cima pra baixo, olha. É, Internacional é o quarto. Cara, eu vou no Internacional também. Ó, eu vou no Palmeiras. Essa jogada arriscada, hein? Eu vou... Caralho, eu vou no Atlético Mineiro. Beleza. Terceiro lugar. Galo. Caralho, é pesado, mano. Mas eu acho que o terceiro lugar vai ficar com o Inter. Não, Inter não. Galo. Vou de Galo também. Vou de... Corinthians. Terceiro lugar, cara. Puta, terceiro. Ah, não sei como é que vai estar. Terceiro lugar. Eu vou surpreender, hein. Fluminense. Cara, duvido. Nem fudendo. Fluminense, eu duvido muito. Fluminense é ruim demais, cara. Eu aposto no Atlético Paranaense, mas não aposto no Fluminense. Ó, oh, todo mundo postou terceiro já? Já. Segundo lugar. Eu vou de Inter. Cara, segundo lugar. Pra mim é o Atlético Mineiro. O meu Palmeiras. Bicho. Ah, o Palmeiras tá zicado, né, mano? Poxa, tá no loucura, mano. São Paulo. Isso. Nem fudendo que eu acho que fica. Caralho, ó, eu vou sair xingado aqui pelo São Paulino, mas primeiro lugar pra mim é o Corinthians, velho. Não, primeiro lugar meu também é Corinthians. O meu primeiro lugar é o São Paulo, porque eu sou loucão. Mano, vale, surpreender de novo. Se ganhar Libertadores. Se der isso. Se ganhar Libertadores, pode ter certeza. Eu tô crente mais ainda, porque se ganhar Libertadores, tenho certeza que não vai ser campeão brasileiro nem classificar. Ó, então, se der isso, eu tô acreditando no de ganhar Libertadores. Cara, se der isso pra mim vai ser maluquice. Primeiro lugar, Cruzeiro. Nossa, nem fudendo, nem fudendo. Cruzeiro horroroso. Time do Cruzeiro é bom. Nossa, eu aposto. É, eu já falei. Mano, caralho, cara, você tinha mais chance apostando na Ponte Preta. Do Cruzeiro é bom. O time do Cruzeiro, cara, nem técnico tem, mano. Contratou hoje, Paulo Bento. Ah, mano, eu tô português, velho. Caralho. Pô, por que que é o Euro Marques não votou na Chapecoense, mano? Técnico bom esse Paulo Bento? Eu sou técnico da seleção portuguesa. Ah, mano, ele foi técnico da seleção portuguesa em 2014, não foi? Foi. Porra, fez aquela campanha horrorosa lá. Ridícula, né, mano? Vocês pensam. O Cruzeiro é bom, velho. Eu acho. Cara, eu acho que o elenco do Cruzeiro é melhor que o elenco do Corinthians, mano. Mano, tá. Talento por talento. Tá, é, mas o Corinthians tem o Tite, né? É. Aí você esquece disso aí. É, eu concordo, tá ligado? Mas, porra, o Tite não foi muita coisa, tá. Sem muito talento naquele time, não, velho. Mas, ó. Eu não confio muito nesse time do Corinthians, não. Ó. Tipo assim, eu poderia ter botado o Corinthians em terceiro lugar, tá ligado? Mas eu não consigo. A gente vai passar no que disso. Ó, vamos lá. Rebaixados, então, agora. Rebaixados. Ó. Oh. Vai começar de baixo pra cima? De 20º? Último lugar. Esse ano eu acho que vai ser. Porra, o último lugar é pesado. Mas eu acho que vai ser. Já tem, meu. O Figueira, cara. Acho que o Figueira tá Figueira. Com a gente. Figueirense, total. Pra cara de último. Não, Figueirense. Não, eu vou de Figueirense também. Eu acho que é o pior de todos, mano. E... ó, penúltimo. Vamos lá. América Mineiro. Coritiba. Vitória. Vitória. Foi Vitória também. Pra mim o Vitória é o antepenúltimo. Antepenúltimo mesmo. Antepenúltimo Vitória? Pra mim o antepenúltimo é o Coxa. Cara, antepenúltimo. América. Antepenúltimo, Ponte Preta. Puta, pior que eu acho que a Ponte Preta não vai ser rebaixada. Penúltimo. Penúltimo eu vou te. Não, quer dizer, penúltimo não. É o primeiro da zona de rebaixamento, né? É. 17º. É 17º, eu vou de Ponte. Coxa. Eu vou de Coxa. Eu vou falar, mano, vocês não sabem, mas eu acho que o time do Atlético é um sério candidato. O time do Atlético Paranaense é um sério candidato a rebaixamento. O time do Atlético é ruim demais. Mas eu acho que o Coritiba é pior, mano. Não, o Coritiba é pior, tanto é que tomou 2-3-0 na. Então, na estadual. Cara, não acho que o América vai cair assim, não. Eu tô pensando em outro. Eu também acho que o América não vai cair, não. Eu não apostei no América. Mas eu não acho que a Ponte vai cair. Eu tô entre Vitória, mas eu também duvido um pouco do Vitória. E Botafogo, né? Não, não, cara, já se falando sério, tipo, o time Botafogo, se ele conseguir tá trazer uns caras certinho, eu confio. Campanha de Santos, né? 10º lugar. Cara, é, eu confio muito no trabalho do Ricardo Gomes. Tô falando sério, tipo assim, pelo menos que não, que tava pra ver na saúde dele. Não, é, aí é foda. A parada é, eu apostaria em Botafogo se o Ricardo Gomes tivesse saído mesmo. Se ele tivesse saído, era Botafogo. Sem o Ricardo, tipo assim, fica complicado, tá ligado? Mas com o Ricardo, acho que. Encaixa, tá ligado? Dá pra ficar em 15º. Vocês têm noção de uma coisa? Que nessa configuração atual, que, da votação de todo mundo, a Chapecoense tá no 3º ano seguido? Sim. Terceiro ano seguido? Eu acho que o time consegue, sim. Não, tipo assim, para pra pensar nisso. A Chapecoense, ela era. Tipo assim, todo mundo brincava com a Chapecoense. Ela tá se tornando um dos times mais estáveis do Brasil, mano. Ele é tipo, cara, vai ser um novo. Eu vou te falar, eu não fechei meu grupo ainda. Acho que mais alguém também não fechou. Não, eu fechei. Não, acho que todo mundo fechou. Eu não fechei. É uma Vitória. Bota a Vitória aí. Mas eu não sem a menor confiança que a Vitória vai cair, que eu não lembrei de outro clube. Mas tem uns times bem ruins, viu? Esse ano tem uns times. Ano passado também tinha. Mas esse ano tem vários candidatos, cara. Não, pior que eu acho que ano passado tava pior, velho. Talvez. Ano passado tava bem pior, cara. Ano passado você viu uns clubes que. Ano passado tinha Bahia. Tinha um time bem bosta. Bahia. Esse ano tem Santa Cruz, cara. Não, mas o Santa não tem cara de time que vai cair. Não, tô falando que é um time que veio do rebaixamento. Bom. Veio, quer dizer, da segunda divisão é bom. Exatamente. Tudo bem que tem aqueles times que a gente nunca espera que vai dar merda e no meio do nada dá merda, né? Palmeiras. O Palmeiras, ele é assim. Fluminense. Mano, assim. O Palmeiras. Flamengo, porra, imagina. Flamengo é outro. Mano, o Palmeiras é engraçado, porque às vezes ele vai lá e disputa o título e aí ele perde vergonhosamente, ou ele simplesmente vai ficar fugindo do rebaixamento. Nunca tá no meio termo, né? É sempre uma dessas. Eu acho muito engraçado, cara. Esse Campeonato Brasileiro, vocês acham que tá melhor que o do ano passado, não tá? A configuração dele? Eu acho que tá. Eu acho que o ano passado foi um dos melhores. Surpreendeu muito. Mas pro final também. Não, eu acho que sim. Também. Nossa, eu acho que o meio do campeonato foi fantástico. Aquela época que o Sport tava bem... Que o Atlético Paranaense estava bem. Foi uma época muito boa, cara. Que o São Paulo era do Osório. Sim. Que o time perdia, mas jogava bem. Na verdade, o São Paulo do Osório foi o melhor São Paulo dos últimos tempos, né, mano? Mas perdia, né? Não, mas porra. O do Balsa não tá perdendo. Oh, cara, não, sério, mano. Sério, o time do campeonato ano passado era bom. Antes do Santos. O Santos jogava muita bola, cara. Não. Então, dos quatro... pra ficar, eu pensei em colocar o Santos. Só que, assim, eu não tenho perspectiva nenhuma de qual vai ser o mais Santos. Mais dos rebaixados, o Santos? Não, dos quatro primeiros. É verdade, eu esqueci do Santos, mas o Santos eu é pensei, foda, mano. Não, eu pensei em colocar o Santos, só que, cara, você não tem nenhuma perspectiva se Lucas Lima vai estar no Santos. Assim, mano, você fala assim, ó, esse ano o Santos é muito ruim, o Santos é rebaixado. Daqui a pouco aparece dois moleques na base, começa a jogar pra caralho. Aí, mano, os caras classificam pra Libertadores, não, é campeão da Libertadores. Mas é que eu tô falando, Crive, tipo assim, por exemplo, se for o time do Santos hoje, com o Ricardo, com o Gabigol e tudo mais e tal, tipo, é o time do Santos que vai brigar pro Libertadores fácil. Só que, por exemplo, o Gabigol vai ficar dois meses e pouco, quase quatro meses fora do Santos. Vai pegar Olimpíadas e Copa América. E a gente não sabe se ele volta, né? Porque ele pode ir pra Europa. Lucas Lima vai pra Copa América e vai pra... E talvez vá embora. Ricardo Oliveira, Copa América e pode ir pra China. Só aí você perdeu metade do time do Santos, velho. Santos. É. E fora que você não tem... Brasileiro tem esse bagulho também, não é só o Santos, não. Que abre a janela de meio, ainda porque tem a Copa América, né? Mas abre a janela de meio, cara. Muito time vai por água abaixo e time ressurge, tá ligado? Aqui isso acontece. Não, por exemplo, cara. A gente tá falando do Botafogo. Só começa a falar. Vai que o Botafogo traz o Barcos, tá ligado? Que tá sendo burburinho aí. O Botafogo traz um centroavante que é um dos melhores do Brasil, tá ligado? Por exemplo, o Palmeiras em 2014, 13. Não caiu por causa do Barcos, velho. Não, caiu com o Barcos, não caiu? Não, o Barcos salvou, ele caiu um ano depois, foi o título da Copa. A Copa da. É, o Copa time do Brasil americano. Exatamente. Que é isso mesmo, ele não cai em 2013, aí o Barcos sai vendido pro Grêmio. Lembra disso? Aí ele cai em 2014. Não, ele cai em 2014? 2014, que ele ganha a Copa do Brasil. Não, e depois não, ele cai. Em 2000, o Barcos tira o Palmeiras do rebaixamento em 2012. Em 2013 ele sai e vai pro Grêmio. Em 2013 o Palmeiras é rebaixado. É isso em 2014 mesmo. Ele volta. Em 2014 ele volta. Em 2015 ele é quase rebaixado de novo. Tô confundindo, não sei, cara. É alguma coisa assim. É, essa loucura aí que é o time do Palmeiras, né, mano? Mas aí... Bem, brasileirão, é isso. Tô com uma boa perspectiva, acho que esse ano não vai ter, tipo... O problema, ano passado teve uns casos que eram tristes, tipo do Vasco, tá ligado? E eu espero, eu acho que esse ano não vai ter, tipo, isso, tá ligado? Só se falar com o Figueirense, por exemplo. Mas o time do Figueirense é ruim demais, mano. É verdade. Mas é, vamos ver como as coisas se configuram, vamos ver o que acontece. Brasileirão. Estamos aí. Brasileirão finalmente vai começar. E aí já sabe, né? Um podcast gigante sempre. Então vamos embora, vamos pra arte do rolinho, que é o que tem pra hoje. Começa mais uma Arte do Rolinho. Os lances, as jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. O cara tossiu no final da vinheta, mano. Pelo menos foi no final, velho. Não foi no meio da vinheta. Nossa, que momento que é esse, Carlos? É o momento que eu tuço. Foi uma maravilhosa. Mágico e asmático. Caralho, cara. Então estamos na arte do rolinho. O que que o fã do Prorrogação faz na arte do rolinheiro, Marx? Não manda e-mail e não comenta. Então, mas ele tá errado se ele fizer isso. Agora, o que ele deveria realmente fazer? Porra, mandar e-mail e comentar. E como é que ele faz isso? Cara, mandando e-mail e comentando. Tá, mano, site pra comenta. O e-mail ele manda pra prorrogaçãocast@gmail.com. É isso, pá. Isso, e o Twitter? Ah, Twitter, @PowerRogaDeluxe, aí tem o Lucas, @MDLucas, o Clive, @MDClive, o Carlos, @Carlitos_Maia, e eu, @EuroMarques. Isso aí, olha só, mano, o Marques é só ligado, mano, ligado em todas as redes sociais. É, ligado no site do Prorrogação. É, eu tentei enrolar um pouquinho aqui pra carregar a página. Caralho, mano. Mas siga a gente, acompanha a gente no Twitter do Prorroga, onde nós falamos de diversas coisas, o Euro Marques, de coisas estranhas. Bem estranhas. Mas acompanha a gente. O Crave sumiu do Twitter. Pô, mas tudo bem. Tipo, ah, galinhas é muito chato, asiáticas. Mas não tem o saco. Que isso, Crave? O Twitter é Deus. É chato demais, cara. É muito melhor que o Facebook, aquela bosta. É, bem melhor mesmo. Facebook é muito também chato. Acho. Não gosto do Facebook. Facebook é muito bosta, mano. Por isso que a gente nem tem aí o Crave, né? Aí o Crave vem daqueles... daquelas redes sociais que ninguém usa, tá ligado? Não, eu prefiro o Flirk. Nossa. Google Plus. Mano. Flogão. Mano, eu sei que o Facebook é tão bosta que a gente nem tem uma página do Facebook no Prorrogação, né? Nem mesmo, que eu já deletei. Yeah. Eu não duvido nada que ele tenha deletado. Não, deletei não. Ai, caralho, não desistiu ainda. Nunca deixou isso pronto. Nunca vai deixar. É complicado, mano. A vida é a vida. A vida é uma caixinha de surpresas, né? Dá lá pro Arthur, mano. O Arthur faz, ele tem mais tempo. E aí, meu nome, o Arthur falando de futebol, mano? Por que vocês não contratam o guitarrista pra... Porque ele é o guitarrista, caralho. Porque ele vai ficar fazendo solo de guitarra na nossa página, mano. uma coisa que eu não gostaria é solo de guitarra, mano. Não é? Vai ficar dando bloco nos outros. Vai bloquear os outros, não é, mano? Caralho, não vamos arriscar essa merda. Mas é isso. Carlos, o que, que a gente tem pra arte do rolinho hoje? Então, três rolitos hoje, né? Hoje eu postei cedo, olha só que bacana, né? É, o primeiro... uma caneta do Carlos Alberto aí, ó. Cara, isso não é uma caneta, velho. Isso não é uma caneta, mano. Isso é uma caneta, só que não é completada. Não é, cara. O maluco passa a bola pro outro e passa debaixo das dívidas e o nego fala que é caneta. Não, isso não é caneta. Concordo, não é caneta. Ele tentou dar a caneta. Você consegue perceber praticamente que ele tentou. Só que ele não completa a caneta. Porque esse vídeo, é mentira também. Esse vídeo aí é feito pelo Stanley Kubrick. Vocês não sabem? O Carlos Alberto nunca jogou pelo São Paulo. Isso é mentira, igual o homem pisar na lua. Você lembra do Carlos Alberto jogando no São Paulo? Você lembra do Carlos Alberto tocando a bola pelo São Paulo? Não lembra, cara. Esse cara nunca jogou pelo São Paulo. Isso é uma invenção da mídia golpista. Foi o Stanley Kubrick que fez. Stanley Kubrick e o Michel Temer. Caralho. Olha, tu já sabe que o nome desse prorrogação é Carlos Alberto. Foi criado por uma mídia golpista, né? Caralho, mano. Carlos Alberto, golpe. Imagina se o Stanley Kubrick faz um filme chamado Carlos Alberto. É do inferno, né? Que ele já morreu. Vem o Adelém. Ah, mas pra fazer do Carlos Alberto tem que ser do inferno mesmo. É, e pra o Temer envolvido tem que ser do inferno mesmo. O cara não é satanista. É? Caralho. Tu viu hoje, sensacionalista? É, em entrevista exclusiva, Satã diz: não possuir Temer, foi só um pigarro mesmo. Me deixem quieto. Caralho. Eu não acredito nessa não, cara. Que pigarro é aquele? Pigarro do diabo, mano? Não é possível, cara. O cara incorporou, mano. Pigarro deixa o caveira, né, mano? Velho, mas, mano, tem essa parada dos presidentes do Brasil satanista. Não tinha parado com o Collor que ele sacrificava os bodes lá na casa dele? Não, isso é real, mano. A esposa do Collor que separou depois fala que ele sacrificava os bodes e tomava banho no sangue de mendigo. Mano, eu sei que a Dilma tem uma cara, velho. Não, a Dilma é de Deus, mano. Não, a Dilma é amedrontadora, cara. A Dilma é amedrontadora, velho. A Dilma, mano, ela é aquela... a vilã do Pequena Sereia, mano. Aquela sereia roxa lá, cinza. Isso. Caralho, mano, que é gordo e escrota, né, mano? Caralho, mano. Pô, isso aqui eu parei, é foda, mano, é foda. Mas é, Carlos, quais são os outros rolinhos? Então, pra ser rápido pra gente terminar esse cast, né? O segundo é o do Aymar. Esse é rolinho bonito pra caralho, velho, porra. Aquele rolinho classicão ali na ponta junto já na quase saindo a bola. E o último, mais bonito de todos, é um canho do Gago, cara. Que é rolinho classicão mesmo, aquela puxadinha embaixo da perna, porra. Isso vale a pena ver. Bem, então é isso. Acho do rolinho. Cara, só uma parada antes. Você pode perceber ali no último rolinho que o Carlos mandou do Gago, depois que ele dá o rolinho, ele chega pro amigo dele e fala: Eu dei um rolinho. Vamos pro bolão? Não. Então é isso, vamos pro bolão, vamos pro bolão, vamos pro bolão. Então vamos embora pro bolão. Eu tinha feito as contas do bolão. Vale constar uma coisa, eu falei no último prorrogação que eu não fiz as contas, mas eu tinha feito, eu só não comentei porque eu esqueci de olhar. Mas as contas estão feitas aqui e, surpreendentemente, o Ero Marques continua na liderança do bolão com 21 pontos. Eu e Carlos estamos empatados na segunda colocação com 15. O Lozecan está atrás com 11. Ah, não. E o Craig está em último com 9. Você é o Tomás. Eu sou realmente o Lene, cara. Eu não sou tipo o Fernando Torres, consegue se recuperar depois. Não, você é o Lene. Você é o Lene. Caramba, não, cara, mas o Lene ainda teve uma passagem razoável pelo Palmeiras. Eu sou tipo o Carlo Foquinha, cara. Sou pior. Caralho, cara. Que vergonha. Mano, o Lenny hoje tá no Boa Vista, velho. Caralho. Sim. Não, acho que não. Acho que isso aí tá desatualizado, velho. Porra, você tá falando que a Wikipédia tá errada? Que absurdo. Ele se aposentou, mano. Caralho. Caralho. Será que ano que vem o Cross se aposenta do bolão? Capaz, mano. Do jeito que as coisas estão aí. Bem, então vamos pro bolão dessa semana. Começar, aproveitar que voltou o Campeonato Brasileiro. Botafogo e São Paulo. Caralho. 1-0 do São Paulo. Pra mim vai ser. Lucão de cabeça. Ah. 2-0 São Paulo, 2 gols do Denis de falta. 2-1 São Paulo. Nossa, se isso acontecer, vocês zeram o bolão, viu? Só fala, só dizendo aqui, tá na regra, acabei de implementar aqui. Na boa, 2-0 Botafogo, 2 falhas do Denis. Isso vai acontecer fácil, viu? Se isso acontecer, você perde 2 pontos, viu? Caralho, mano. Tá, o próximo jogo é Atlético Mineiro e Santos. Onde que é o jogo da merda? É na casa do Atlético Mineiro. Isso é depois das quartas de final da Libertadores? Não, hoje. Final de semana agora. É hoje. Pô, então eu acho que vai ser 2-1. 2-1 Santos. Eu acho que aposto que 1-1. Cara, vou no 1-1 também. Eu vou de 2-2. Olha só. Outro jogo do meio do... Todos brasileirão hoje. Especial brasileirão, porque voltou. Pode ser? Ou vocês querem outros jogos? Não, você que sempre escolhe. Beleza, beleza. Então... um jogo louco. Não, então vamos lá. Corinthians e Grêmio. 2-0 Corinthians. Tu tá com cara de 2-0 Corinthians também. 2-1 Corinthians. Ah, cara, sei lá. Cara, tipo 1 a 1. O próximo jogo temos aqui nada mais, nada menos que Internacional Chapecoense. 5x0 Chapecoense. 5x0 Chapecoense. 5x0 Chapecoense. 7x1 Chapecoense. Justo. Justo, né? Acho bom. Que tal o jogo merda da rodada? Jogo merda da rodada. Figueirense e Ponte Preta. Nossa, que jogo merda. Puta que pariu. Menos 3 a menos 3. Ó, 3x0 Ponte Preta, porque o time do Figueirense é bem pior que o da Ponte Preta. 1x0 Macaca. Cara, 1x0 Ponte Preta, gol do Renato Cajá. Mano, já perceberam, nossa, que o Figueirense, desculpa, nossa, eu não consigo, velho, com o Figueirense eu não consigo. O Figueirense, ele é tipo o Espírito Santo do Campeonato Brasileiro, cara. Ninguém sabe que ele tá lá, mas ele tá, velho, sempre, mano. Ai, velho. Nessa vibe, mano. O Espírito Santo, eu gostei disso, mano. Nossa, ô Lucas, só pra acabar, 2x1 Ponte Preta, tá, caralho, 2 jogos do Borges. 2x1 Ponte Preta. Foram todos os jogos ou falta um? Bota mais um. Falta mais um? Então vamos fazer um campeonato, um jogo diferente, que vai ser New York Red Bulls e Chicago Fire. Vai ser 1x0 Chicago Fire. Não, desculpa, vai ser 2x0 Red Bull. Sei lá, 2 gols do Red Bull. Caralho, o Cruyff ficou sem piada, mano. Fiquei. É que esse piada do Red Bull a gente fez tantas vezes já, velho. Tem que mudar um pouquinho, né? É, cara, tipo, essa. Nossa, é. Quase o Cruyff. Você quer outro campeonato? Então vamos mudar esse jogo, então. Retira esse jogo. Então vamos pegar jogo. Ah, eu tenho um jogo, pode falar? Qual que é? É Marinos contra Rei Sol. O Rei Sol também tá aparecendo pra caralho, né? Vai ser 1x0 Marinos. 1x0 Marinos, gol do Carlo Foquinha. Caralho, mano. 2x0 Marinos. Um gol do Namor, outro do Aquaman. Nossa. 1x0 Marinos, gol em homenagem ao Seiya. Nossa. Nossa. Cara, 3x1 Marinos. Eu não entendi essa do Seiya, cara. Marinos. Nossa. Estou em choque com essa piada. Já pedi pra parar. Caralho. Ai, cara, essa piada dele ali. Ai, caralho, mano. Bem, vamos embora, vamos terminar o podcast dele ali. É isso, mais um podcast de prorrogação que se encerra. Obrigado a todos que participaram aqui. Desculpem pelas piadas ruins, mas teve algumas boas também. A gente tem que equilibrar, né? Então é isso. Obrigado a todos, obrigado ao Euro Marques, obrigado ao Craig e ao Carlos e todos vocês ouvintes. É isso, até a próxima. Um beijo, tchau. Teve algumas boas. Teve uma boa que já sua lá. Dance hall girl in the town parade, blew kisses to the crowd with every turn she made. I went numb when her eyes met mine, then I couldn't keep up with the forward line. Tell me why did she have to go? Let me down. 3 months into my freshman year, I met a skinny little girl who liked to sing for beer. She could entertain for hours on end. Then one day she never woke up again. Tell me why. Did she have to go and let me down? In point of fact, I'm careless with love and ready to accept defeat. Double-crossed most every day. It's in my estimation I've been led astray. Hey, there ain't nothing like a woman wearing overalls, playing records loud enough to nearly crack the wall. Kept from making love until the song was through, but then she made off with my records and my speakers too. Tell me why. Did she have to go and let me down? Defeat. Double-crossed most every day. It's in my estimation I've been led astray. Hey, dealing under tables by the neon lights, I met a former beauty queen who gambled day and night. Couple hours later, we were at her place with her husband's hunting rifle pointing at my face. Tell me why. Did she have to go and let me down? International Superstar Soccer Deluxe.